Vamos nessa luz viajar pra ver o pôr do sol. Vamos nessa luz viajar pra ver o pôr do sol. Vamos mentindo mais que espelho de academia. Odiado em casa e amado pela maioria. Um pro outro nós mal sorria. Até se olhava, mas mal se via. Cê era tipo aquela peita que eu gostava muito. Mas não servia. É que eu cresci e realmente não sou o mesmo. Mas diz aí, ó, como seria? Com tantas ligações no celular que antes nem tinha. Com a geladeira cheia dentro da cozinha. Querem transar comigo sem camisinha. Eu só te queria pra chamar de minha. Só que não existe posse, isso tudo é pose. Eu não sou seu bofe, tu passa o rodo. Me dá mó bode, te dá mó nojo. A gente fode, come miojo. A gente pode, nós vive hoje. E amanhã cê diz que ama, mas que tudo não importa se eu tô mal vestido ou quitado. Então me diz por que do seu coração bandido. Pique bola da NBA, eu fui quicado. Coisas que me fazem dormir de cabeça quente e acordar cada vez mais frio. Coisas que me fazem dormir de cabeça quente. Mas por favor, me dá a mão e vamos nessa luz viajar pra ver o pôr do sol. Aí, bebê. Vamos nessa luz. Vamos nessa. Viajar aí, bebê. Pra ver o pôr do sol. Espaço, eu te dei uma mansão. Acho que eu entendi errado, agi na emoção. Eu te pedi me dar mão, será que tu leva mal? Demos um salto tão alto, que acho que foi mortal. A gente era o casal, um casal sensacional. Cê era minha senhorita, linda, nem sou cabal. Descobri sua geografia, que nem Pedro Cabral. Mas tava sintonizado, mas mudou de canal. Me diz que eu sou má, maldade é me prender. Tá, se truques na mão me levam direto a você. Não diz que eu tô maluca, isso é só vinho rosé. Se tu quiser, eu quero, pega as cria e vamo aê. Sem truque, eu truco em tudo, eu lucro e apronto. Falo te amo e não minto, vem já pra hidro. Que eu já tô quentinho, esquece esses blefe. Que a preta é chefe, sossegue o coração que eu também sossego. Pretão, só vamos viajar pra ver o pôr do sol. Vamos nessa luz viajar pra ver o pôr do sol.